vegetar, porque no meu passado de tantas amarguras, de juras e mais juras para nunca mais amar. Porém apareceste tão meigo e tão cativo, como se fosse alívio para minhas amarguras. E eu não percebendo que era falso, lenitivo, errei mais uma vez e quebrei as minhas juras. Cheguei à conclusão que os homens são iguais. Juraste ser sincero, foi mais uma lição que servirá de exemplo para o meu coração. Desiludida, eu era realmente uma alma vegetar, porque no meu passado de tantas amarguras, de juras e mais juras para nunca mais amar. Porém apareceste tão meigo e tão cativo, como se fosse alívio para minhas amarguras. E eu não percebendo que era falso, lenitivo, errei mais uma vez e quebrei as minhas juras. Cheguei à conclusão que os homens são iguais. Juraste ser sincero, que não me queres mais. A tua falsa lição que servirá de exemplo.